Alfa 4207. 74207, completa final, checa o trem, chama a torre 1-1-8, desce 1-6. Volto bem, agrafa. Solo, Xaner, 6-1-4-0 no 2, pushback de acionamento. 1-4-0, autorizado acionamento no 2, pushback coordenando sua equipe de solo, chama o ponto para o táxi. Chamando para o táxi. Trip 5595 com 65 de POB, 3 horas de autonomia alterna, porto seguro para o táxi. Gente, autorizado o táxi via pátio Indy Alpha no posto espera chama torre em 1118, decimal 612, UQNH 1017, Trip 5595. Livre táxi pátio Indy Alpha no posto espera torre 118, 612, o Trip 5595. Tem baixo travado azul. 3896, no solo aos 38, em vista pela direita, chama o solo 1219. Direito 1219, boa. Azul 4207 pista livre. Guardando azul. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, tá 3896. Alfa antes da Juliette, 3896. 4207, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 50 graus, 07 nós, que negar no 0, 17. Livre pouso no 0, 1017, azul 4207. Bolo 397, visual com tráfego nacional. Temos. Faz o pouso, lembrada azul, autorizado além, manter pistão no 0. Faz azul ali, mantém 397. 95, mantém a posição. Mantém a posição, 55. Avianca, mantém a posição. O Oxanem, mantém a posição. O Oxanem, 140, mantém a posição. Faz na escuta, controle. O trip continua o táxi. Continua o táxi até o ponto de espera da pista 1-0. Chegando um pouquinho mais à frente. Para o Oxanem 1-140, efetuar o pushback. Conseguindo, tá? Conseguindo mais à frente. Deixando a área livre para o Oxanem 5595. Ó. 1-140, continua o pushback. 3325, obrigado, bom dia, gol 93. Aquilo agora sim, concentro Recife na frequência 12545, secundário 12685, com voo. Azul 4207, no solo 41, no limite pela direita, chama o solo 1219. 219, obrigado. Antes da Juliette, são 3896. 3896, táxi via Juliette, seu portão 06. Bateu minha Juliette para 06, tem 3896. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Vai manter a posição da Juliette até a aeronave da Oceania Taxi até o ponto espera. Que bloqueia seu portão 01. Assim que o Alfa é a parte da Juliette, o azul 4207. Oceaneiro 6161-40, sonado com 122 a bordo, com 13h40, alterna Salvador para o táxi. 608. 8612, que é negando 017. Ideal, ponte espera, 2862, 117 agora. Golfo na 397. 397, contato radar sobre o 360, cedo da El. 360 da El, 397. Rádio pronto, 5595. Sétima atribuição, 5595. Azul 4207, ingressa Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 4207. 5595, autorizado, decolagem pistoma 0, vento no 50 graus, no 0 nós. Livre decolagem, 1 a 0, 5595. Oceaneiro 140, manter a posição. Manter o fone de espera da 10. Manter a posição, 1340. No 40, ali mantém a posição 10. Ali mantém, 1340. Trip 5595, decolada 45, chama o controle 1208. 7, passar controle 1208, 5595. Controle ao Trip 5595, bom dia. O 5595, bom dia. Contato radar sobre o 140 no perfil da saída da El. 140, poderia voar Coral com referência 5595? Autorizado Coral. Muito obrigado, dá presente voando Coral 5595. Oceané 6140, autorizado decolagem pista 10, vento 160 graus, 09 nós, que legal no 017. Paranel 140, decolar 248, chama controle, Lima 208. 208, bom dia. Controle, bom dia, Chanel 6140. 140, contato radar, saiba nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA, 6140. Agora chama o centro Recife, frequência 251, no secundário 3325. 251, 3325, 397. Bom dia, 3198, eu decido ser autorizado a nível 050, direto e TAC. 050, direto e TAC, 3198. Romeu, November, X-Ray, Tango, prossiga. Tá livre aí, Duraldo, tá livre. comandou, boa tarde, Gol no 260. Ou bom dia. O 260, se puxa informação, papai retorne para a cópia. Ah, papai, estamos ciente dela. E agora no cópia. Gente, está no 06 ou no 260? No 08. Gente, 08 do pátio 1. Autorizado Salvador Recife, via UPWISC 58. Nível autorizado é o 390. É esse o perfil da saída PUCA, transição Aracaju, com pistão no zero. Após decolagem, primeira curva à esquerda, aciona o 5143, controle 120 decimal. Ok, então, bom, no 260, favorizado para Recife, nível 390, pela Perusco 58, decolando da 10, na saída PUCA, transição Aracaju, curvando à esquerda. Aciona o transponder 5143 e o controle 1208. Fechamento correto, chama pronto no 08 do pátio 1. Chama na boa, no 260. Puxa 6140, agora centro Recife, frequência 12545, secundário 12685. 12545, 2605, Maria. Boa. Teve a segunda aeronave sobremodulando, poderia confirmar? Tropeiro, foi web 5722, centro da Papá. 5728, descida ao nível 060, chegada a Mari. 060, Mamário, web. Gente, o 3198 aposta autorizado, Duna. Voando Duna, da 3198. 398, voando Duna. Web 5728, reduz para 2502. Reduzindo para 250 nós, Webjet 5728. Pode prosseguir para 2000, 3198. Autorizado 2000, na Pro de Duna, o ajuste no momento é 907. 2017, 3198. O 5728 é o número 2 para aproximar, segue agora o tráfego na posição de 11 horas, 11 milhas, um Airbus 320. Romeu, Juliette, Vitor, Charlie. Isso, tá indo a 4 milhas da posição. Conde, mantém o ano 05 com informação papá para início de descida, senhor. Positivo, Juliette, Vitor, Charlie. Acende a identificação. Vitor Charlie, contato radar foi estabelecido. Agora afastado de Salvador, 71 milhas. 71 milhas, confirma a intenção de pouso no 017. Para 7, senhor. Positivo, tem condições de voar rotatória? Rotatória, partida presente, afirmativo. 7, pouso da rotatória, reportando a ideia de descida. Já estamos na ideia de descida. 7, desce para 4 mil pés. O ajuste é no 017. 4 mil, tá com a Romeu, com a Papá. O Papá Romeu, Juliette, Vitor Charlie. Muito obrigado. Positivo. Livre ADS pelo 3098? Afirmativo, porta estabilizada. Porta estabilizada, 3098. Controle, Salvador, bom dia, gol 1738. Bom dia, 1738, descido a nível de voo 050, chegada a Mari. É a Mari, desce do 050, gol 1738. Confirmando a aeronave que chamou o som do Salvador? Azul, 4207, escute a informação papal, um minuto cópia. Preparada é a olhada da bridge. Alô, não está bridge, está preparado, obrigado. Pronto, 4207, autorizado Salvador, Sierra Bravo, Romeu Juliette, Santos Dumont, via Upper Zulu 90 após SMAP, após DCT Lúvito, após DCT Bravo Bravo Charlie, após, conforme a rota do plano, Nível autorizado é 360, saída da El Leda Bridge, posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Decola da pista 10, primeira curva à sua direita, aciona 5145, controle 120 decimal 8. Cotejamento correto, chama pronto no 01 do Pátio 1, aciona 5145, controle 10 decimal 8, 4207. Positivo, completa final, checa o trem, chama a torre 118, desse ao meio. Limex 3, tá, tá escutando? Ah, ok. 2000, livre LF, chamada estabilizada. Salvador, boa. Bom dia, sou 3198. Passando aqui a serra, visual bastante alto. 3198, tráfego avistado, autorizado pelo uso pistão 10, vento 180 graus 09 nós, QNH 1207. Livre posto, 3198.